Estava no mundo, caído, perdido, longe da estrada. Jesus o encontrou, untou suas feridas e trouxe pra cá. Estabelecido, ele ficou pronto para cooperar. Porém se recusa, está decidido ser um marajá. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre rouco e pode piorar. Ele não visita, porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber. Quando alguém lhe chama para cooperar, é quase normal ele ter vertigem, querer desmaiar e sentir-se mal. Orar de madrugada, o chão está frio, pode resfriar. Está decidido verdadeiramente ser um marajá. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre rouco e pode piorar. Ele não visita, porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber. Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Não pode cantar, está sempre rouco e pode piorar. Ele não visita, porque de repente seus pés vão inchar, mas quer receber.